Tucumã, que após Irum, intercepta a UP November 857 até Moussa, 3197. Confere, UP November 857 até Moussa, obrigado. 3197, tá correto o cotejamento? Confirma o portão que se encontra? Remota 13. Remota 13, reporta quando pronto para o pushback, da 3197. Reportará, obrigado. Ligue o táxi via Pati 1, Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 109, boa viagem. Então, Teresa, via Pati 1, no ponto de espera 295 com a torre na Índia, com o posicionamento 6259, até daqui a pouco. Solo, Salvador 3217. Salvador, 3217 no Pati 3. 3217, prossiga. Sim, senhora, só para deixar ciente, nós estamos acionados na posição, ainda fazendo os testes, e vamos nos manter ainda na posição acionada, ok? Sim, senhora, 3217. Quando estiver pronto, reporta para o pushback. Ok, sim. Pelicano 07, continue a aproximação e cheque o trem. O ajuste é 10-11 e o vento é 190 graus no 2 mais. Confio, Pelicano? Pelicano 07, está livre a aproximação. Agora com o trem baixado e travado. Livre pouso, Cristina 0, vento é 1, confirmando, aguarde instruções. Está livre, Pelicano 07. Oi, muito boa noite, 6259, ponto espera da 10 pronto. Ali decola de imediato sem parada? Está autorizado, sim. Livre, 190 graus, 12, nós, o ajuste 10, Nuno, agilizando manobras, aeronave da Força Aérea, 1 milha do externo. Sim, então, agilizando, vai decolar de imediato, 62. Salvador, boa noite, passageiro 2233, estabilizado no curso do localizador. 2233, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 2233. Pelicano 07, livre pouso no 0, vento 190 graus 119, ajuste no 09. Livre pouso na pista 10, Pelicano 07. Oceané 6259, decolado ao 52, chama controle, 1998, bom voo. 098, boa noite. Confirmando 120, decimal 8, 1208, controle. 208, obrigado, boa noite. Salvador, o TAN 3197 solicita acionamento na posição. TAN 3197 está autorizado o acionamento. Reporta pronto para o saque. Corrigindo, reporta pronto para o pushback. Reportará pronto para o push 3. Autorizado o feedback, pode aproveitar. Pois era, vamos para o TAC 1236. Picando 07, próxima direita, solo 1211. Liga na próxima direita, 1211. Pelicano 07, táxi via Alfa, reporta novamente na Taxi Delta. Táxi via Alfa, reportará na Delta. Trem baixado, travado, estabilizado, LS, Taxi da 1-0, passarei por 233. Tente, de repouso. Por 233. Da Passareto, libera na ECO, libera táxi ECO, chama solo 1211, solo ao 56. Na ECO 211. 07 na Delta para o cruzamento. Pelicano 07, autorizado cruzamento, na ponta 22, no Via Hotel, para o Pátio Militar. Cruzado cruzamento, Via Hotel para o Pátio Militar, Pelicano 07, grato. Pelicano 07, ao solo. Escuta. Confia, por gentileza, o plano é Volcom? Negativo. Plano TV normal, Pelicano 07. Gente, graças pela informação, ao estacionar no Pátio Militar, frequente ali. Pelicano 07. Solo, estacionamento 233. Bavaria 2232, aqui Alfa, Kilo, Pat 3, quando o Alfa fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo para o Pat 3222. Fala Salvador, 1236, 158, bordo 3 horas 28, antena junto para o táxi. Livre táxi via Índia, ponto espera da 10, torre 118, Messimão 95, ajuste 10, 119, nova viagem do 1236. Gente, 10, 119, ajuste na Índia, monitor, é, chama a torre 295, 1236. Estamos bem confirmados para a passaria do CVA Kilo ou Juliette? Prossiga via Kilo. O que eu tenho aqui é a remota 4 Romeu, passaria do 2233. Juliette, já estamos ingressando aqui, obrigado. A entrada modificou agora para 2 Lima, o passaria do 2233. 2 Lima, Juliette. 236, está pronto, ponto de pedra 1-0. 1236, alinhar e manter o 10. Alinhar e manter o 10, bom, 236. C3197 para o pushback. C3197, está autorizado o pushback, importa para o táxi. Importa para o táxi, C3197. Livre decolagem da 10, vento 190 graus 129, o ajuste no 01. 01, iniciando da 10, bom, 236. Gol 1236, decolado 02, controle 119, confirmando 1208. 1208, 1236. Salvador, TAN 3197, 3217. 3217, prossiga. É só para informação, senhora, abortamos aqui, cortamos os dois motores e vamos manter na posição, a aeronave ainda permanece sobre companhia elétrica e não vamos dar continuidade aqui a princípio, tá? Só para informar que cortamos os motores, estamos na posição. Gente, compreendi que cortaram os motores, TAN 3217. Ah, afirmativo, obrigado. No 705 da Gol, prossiga. Boa noite, autorização Galeão na Cisclosa. Voo 705, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola do sistema 0, primeira curva direita, saída da Eule da Irume, Novembro 857, Moço. O transponder 5126 e o controle em 1920.8. Para o Galeão 360 da Terra direita da Eolia de Irume 208 e 526 para fora. Irume intercepta a operação número 857 até Moço, o gol 1705, reporta para o pushback. É, fica Moço, obrigado. Sultan 3197, 127 a bordo, 4 horas, Campinas. 3197, livre táxi, Apache 1, Índia, ponto espera da 10 Torre, 118.95, ajuste 1012, boa viagem. Livre táxi, tira o ponto espera, Torre 295, obrigado, mais. Gente, confirmando Aragão, piloto, 5 a bordo. O ajuste é 1-0-1-2, o voto é 1-9-0-1-2, mas o confirmo já está totalmente pronto. Gente, controla noroeste, noroeste, acompanhando a linha da estrada do Coco, sem interferir com a corrente da 1-0-2-8, da linha de decolagem do Gaia, reporte fora do solo, ajuste 1011. Nordeste, Nordeste, confirmando Nordeste, boa da estrada do Coco. Salvador, boa noite, é o 3197 da TAM, ponto espera pronto. Totalmente pronto, confirmo. Totalmente, decola de imediato. Gente, ali decola da 1-0 agilizando manobras, o vento é 190 graus 1-2 nós, ajuste 1-0-1-2. Informo que helicóptero da Polícia Militar iniciando a decolagem agora sentido setor nordeste, não vai interferir com a decolagem. Gente, alinhada decolando, TAM 3197. Tá para o solo, Guardião, alerou. 01, visual com tráfego, direto agora, Lauro de Freitas, reporte na vertical aí do, da linha da Estrada do Coco, Guardião 01. Volta na vertical da Estrada do Coco, Guardião 01. Salvador, boa noite, gol na 1168. 1168, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 1168. 01. Confirma quantas milhas vai se afastar aqui da, do aeródromo. Vai ficar no máximo aqui 5 milhas nesse retorno e depois cruzar o campo e ir para Salvador. Gente, estou mantendo a minha escuta, Guardião 01. Me escuta, Guardião. Nuno 68, livre pouso, pista 90, 2190, graus 129, a sua esquerda, helicóptero da Polícia Militar, flutuando patrulhamento litoral norte, não interfere. Livre pouso 90, 68. Confirmando a sua esquerda. É. Nuno 97, decolado ao 09, controle 1 no 9, confirmando 1208. 208, boa noite, 197. É 8, direito no 2-1-1, solo, aos 1-0. 1705, prossiga. Para o curso de ensinamento, senhora. 1705 está autorizado. Pushback é para o saque. Gostaria de falar para o saque, igual 1705. Jardim Verona. Corre, Jardim Verona. Com 14 Maia a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. 146 a bordo, 1705. Respira, senhor. 1705 está autorizado, táxi ainda, no ponto de espera do 10 Torre, em 118 decimal 95. Ajuste 1092, tem uma boa viagem. Respira, no ponto de espera do 10-118-95, 1012, gol 1705. Cruzado cruzamento do campo. Confirmando, vai prosseguir o setor sul do Salvador? Não, por enquanto não, vai ficar no alinhamento da 17 aqui, fazer uma órbita aqui. No setor sul ou no setor norte, confirma? Setor norte. 7. Mantenha o setor norte então alinhado aí com o eixo da 17 e aguarde instruções para o cruzamento. É ok, vai ficar nesse 17 aqui, então parar para a saída. Gente, quando for cruzar, só avisar aqui, gente. É, toma aí. Eu vou mal. Gol 1705, não posso esperar pronto. 1705, alinhar e manter o 10. Alinhe e mantém gol 1705. Gol 705. 705, livre decolagem da 10, vento 190 graus 139, ajuste 1092. Livre decolagem, gol 705. Guardião 01, evitando o eixo de decolagem da 10028. Evitar o eixo de decolagem, vai para afastar mais 5 milhas aqui para o setor nordeste. Sente, afastando 5 milhas setor nordeste. Gol 1705, fique atento ao helicóptero da Polícia Militar, afastando o setor nordeste, não interfere com a decolagem. 705, decolado aos 21, controle 1208. 308, boa noite. região 01? Prossiga 01. Prefiro efetuar o cruzamento do campo pelo litoral, próximo 28. Autorizado cruzamento. Autorizado cruzamento via litoral, reporte liberando o eixo da 35. Reporte lá liberando o eixo da 35, guardião. Guardião 01, confirme. Retornou setor norte ou irá prosseguir com o cruzamento do eixo da 10028? Vai efetuar agora o cruzamento da 28. Vou ver se nós passamos aqui. Gente, reporte liberando o eixo da 35. Vou estar liberando o eixo da 35. Quanto ao cruzamento da 1735, guardião? Time? Quanto ao cruzamento da 1735, guardião? Gente, guardião 01, controle agora 120, decimal 80. 120, 80. Estou aí, o Guardião 01. 01, prossiga. Interferir aqui próximo a 1735, na linha da parte do litoral. Ciente, mantendo a minha escuta. Escuta. Guardião 01. Prossiga, já verificando a situação aqui, vai para o patrulhamento de Salvador. Confirme. Já verificando a situação, vai para o patrulhamento de Salvador. Ciente, 1208 sobre o farol de Itapuã, Guardião 01. 208 sobre o farol de Itapuã, Guardião. Obrigado. Obrigado. Paulo, Salvador, boa noite, voo 2043. Sou Riguardião, tá bom? 01, mantenha-me escuta. Se for se afastar após o farol de Itapuã, informe novamente. Se escuta, afastando, informarei. Cliente, hoje chegou no 012. No 012, trata. Saída da El, Leda Motiva. Via Upezulu, 10 Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5143. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, da El, Leda Motiva, para o 10 de Taubaté, 208-5143. 2043. 2043, procedimento correto, São Paulo, que tiver funcionamento. Chama de pronto. Delta Mike, poderia confirmar o passe de conta? Distância qual positiva? Tango Delta Mike, poderia confirmar a radial ideal de saída? O Tango Delta Mike, autorizado, Serra Bravo, Mike Kilo, o nível 280, decola pistão no 7, curva à direita, saída Arbor, após direto Lutiva, Lima, uniforme Tango Vitor Alfa, após direto Forte, Fox Romeo, Fox Oscar, Romeo Tango Indy, após prossegue direto conforme rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5117. tanto data Mike, está autorizado a decolar 1-0 e permanece a mesma saída com a curva direita após a decolagem. Delta Mike, o puta já está correto para acionamento táxi, torre 1895, registro 012. Poderia confirmar pessoas a bordo?